do Zorra, pra Cajazeira, Zorra. Tu vai andar, não vai, pra Cajazeira. Pra São Paulo, tu vai andar, vá pra Bahia. Iago Danadinho, Iago Danadinho. Te amo, moleque, tamo junto. Os amigos, olha quem pega no ombro do amigo aí. Abraça os amigos. Vou pegar no ombro do amigo aí. Segura o burro, segura o burro. Tem alguém cansado aí? Quem já tá bêbado, bota a mão pra cima aí. Quem já tá bêbado, dá um gritão. Abraça o amigo, seu primo, seu irmão. Abraça a melhor amiga, aquele amigo da Bahia que colocou você em todos os momentos. Abraça, abraça o amigo de São Paulo que colocou você. Abraça o amigo, abraça, abraça, abraça. Abraça sua esposa aí, pai. Abraça sua esposa, abraça seu marido. Abraça, abraça, abraça os amigos. Eu disse um, dois, tira o pé do chão, tá do chão, tá do chão. Vai. Faz o sinalzinho da amizade. O sinalzinho da amizade. Pula, Simão. Chupa no som. O sinalzinho da amizade. Segura o bom, segura o bom. Eu quero saber se tem corintiano aí, pai. Quero saber se tem palmeirense aí. Quero saber se tem a torcida do São Paulo aí. A do Santos tá aí. Quero saber a torcida do Bahia tá aí também. A torcida do Vitória. Geral, abraça o amigo que tá do seu lado aí. Abraça o amigo, abraça. Abraça, abraça os amigos. Abraça, abraça. Isso aqui vai virar carnaval agora. Vai virar carnaval. Abraça os amigos. Abraça, abraça, abraça os amigos. Abraça, abraça, abraça os amigos. E diz, eu não vou embora. Eu não vou embora. Abraça o amigo, abraça, abraça, abraça os amigos, abraça, abraça, atenção, Brini!